Magica, yeah. Vou não partir de segunda a sexta-feira. Meu celular travando, era partida ranqueada. Skin de pago, cheio de mano. Tiraram fotos, não me procure, pule do avião. Com minha mãe, 3 a 5, deixo o som bem alto, bem witch. Terror no Netflix, você em 3D. Na minha janela eu vejo plantas bem clean. Agora uma sala pra eu relaxar com minha.